o chart, o diferente não vale nada, mas eu sinto falta. Tá sobrando espaço com o buraco que você deixou debaixo do meu cobertor. Já tentei com outra, rolou beijo na boca, mas no quarto que o bicho pegou. Não tem nem comparação, já de cabecão. De sacanagem no ouvido, tu sabe mexer comigo. Não tem nem comparação, teu beijo da alucinação. Faz esse teu amor bandido, sabe que eu não resisto. Tu. Não vale nada, mas eu sinto falta de tu. Da tua falta de vergonha na cara, daquela parada que só tu. Não vale nada, mas eu sinto falta de tu. Da tua falta de vergonha na cara, daquela parada que ninguém faz como tu. Aí ó, vem pra cá cantar comigo, meu parceiro Jairo Rodrigues. Respeita, menino, é o Chart. Tá sobrando espaço com o buraco que você deixou debaixo do meu cobertor. Já tentei com outra, rolou beijo na boca, mas no quarto que o bicho pegou. Não tem comparação, teu chá de cama é campeão. De sacanagem no ouvido, tu sabe mexer comigo. Não tem comparação, teu beijo da alucinação. Faz esse teu amor bandido, sabe que eu não resisto. Tu. Não vale nada, mas eu sinto falta. Tu. Da tua falta de vergonha na cara, daquelas paradas que só tu. Não vale nada, mas eu sinto falta. Tu. Da tua falta de vergonha na cara, daquelas paradas que ninguém faz como tu. Valeu, meu parceiro Jairo Rodrigues. Avisa que é Brasil, pai. Isso é no chart, rapaz. Tamo junto, hein? Chama. Pressão.